ZYI 202, Rádio Espírito Santo. Música, esporte, notícia. A sua companheira de todas as horas. Acesse e ouça a Rádio Espírito Santo na internet www.rtv.es.gov.br. Rádio Espírito Santo, a sua companheira de todas as horas. 5h56. Olá, está começando mais uma edição do programa Suave é a Noite. Vamos até a zero hora, aqui na 1160, ouvindo muita música de qualidade. Boa noite. Boa noite. É bom ter você. Espírito Santo. Tender is the night, so tender is the night. There's no one in the world except the two of us. Boa noite. Boa noite. Vem aí a próxima atração. ZYI 202, Rádio Espírito Santo. Música, esporte, notícia. A sua companheira de todas as horas. A emoção está no ar. Tarde Dançante. Apresentação, Denevaldo Cobi. Recordar é viver. Lembra dessa? A gente faz o som. Você cria as imagens. Rádio Espírito Santo, 1160 AM. Com você e por você. E a festa continua na 1160, atendendo a você que ligou para o 3315-1160. Isabel Vieira, ela pediu Deni Dino, Eu Só Quero Ver. Atendo a Aloysio Corabello, do bairro Itapebuçu, Guarapari. Trio Esperança, A Lenda da Conchinha. E atendo também ao Hélio da Serra, Diana, Quero Saber. Ligou, pediu, tocou. Rádio Espírito Santo, 1160 AM, uma emissora do sistema de rádio e televisão do governo do estado do Espírito Santo. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. E a gente continua atendendo a você que liga aqui para Espírito Santo através do 3315-1160. Vamos seguindo com a sua tarde dançante. Atendendo agora o seu pedido musical, da minha amiga Dilma. Alô, Dilma, em Santo Antônio. Aquele abraço ela pediu com o Hit Menina Veneno. E atendo a Chiquinho. Alô, Chiquinho, lá em Vila Rica, Aracruz. Ele pediu Roberto Carlos, Só Vou Gostar de Quem Gosta de Mim. E atendo a minha amiga doutora Leila e Nájila, em Mata da Praia, Renato e seus Blue Caps, Lar Doce Lar. Ligou, pediu, tocou. Espírito Santo. Rádio Espírito Santo, 1160 AM. Orgulho de ser capixaba. Olha, minha gente, é o Tarde Dançante aqui na Espírito Santo, a melhor música pra você, relembrando os bons tempos da Jovem Guarda aqui na 1160. Já está chegando a hora de ir. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou me embora. Eu agradeço pela atenção que você dispensou. Muito obrigado e aquele abraço, porque eu já vou. A sua Rádio Espírito Santo acabou de apresentar mais uma audição de Tarde Dançante. Uou.